Assassinar a juventude de um moleque muito rude. Um chute na cara do crime. Acendo um cigarro, dou um estrago e vou colar com o time. A trairagem e a maldade estão se aliando. O sangue bom tava ligando que um caba tava esquerando. Que à noite eu sou função, é. Sai da minha aba, tio, respeita ladrão, meu bom. Alguém tá construindo um morro de sofrimento. Alagado de atitude, drogas e armamentos. Tanto faz, tanto fez, primo leal que é nossa vez. Ninguém dá pano pra safado, é só irmão 1533. Que os polícia vem aí, senão o barraco vai cair. Oitão daqui, PT dali, Cerrado é fogo no verde. Polícia vem aí, atenção. Senão um barraco vai cair, atenção. Oitão daqui, PT dali, atenção. Cerrado é fogo no verde, atenção. Senado louco, né malandro bom. Não vou dar pilha pra brinquedo de furar moletom. Eu rei origem do som, barraco não pode cair. P2 tirou a favela, meu bom. É de GT no rolê, moleque doido pode crer. O flagrante tá na mente, é melhor se proteger. De longe ou de menor, na pior, veja só, ó. É com 14 quebradão no xilindró. Poeira subiu, tio, quando o corpo caiu. É salve, salve, pátria amada, mãe gentil. Separaram a vida igual a Cecília da maconha. Deixaram só semente, tão doidão curtindo é lombra. Só que a semente nasce, cresce, brota outra vez. Não vai chapar, achar que pá que é dois palitos pra chegar sua vez. Pagou de que desmereceu quem que morreu. Barato é louco, então vai ser. Proceder é proceder. Que o show começou. Oitão daqui, PT dali, muita cachaça e muito som. Demorou. Sou malucão, mas hoje de paz e amor. Olha, olha, seu doutor. Vacilou, o cabelo voou. Preste atenção. Preste atenção. Que os polícia vem aí. Preste atenção. Senão um barraco vai cair. Preste atenção. Oitão daqui, PT dali. Preste atenção. Cerrado é fogo no verde. Preste atenção. Polícia vem aí, preste atenção. Senão um barraco vai cair, preste atenção. Oitão daqui, PT dali, preste atenção. Cerrado é fogo no verde, preste atenção.